Olá, pessoas queridas. Começando agora o nosso segundo podcast da coluna Fala Von Serran. Coluna essa que pertence ao conglomerado coletivo Insano, o podcast mais bacana que você pode ouvir na internet. Iniciando aí, eu quero agradecer o pessoal do coletivo, em especial a querida Thalita, que na edição anterior do podcast arrebentou na edição, deixando esse cara aqui menos chato, menos tedioso e mais bacana para ouvir. Thalita, parabéns, viu? Gostaria também de agradecer ao pessoal que comentou no podcast, que mandou sugestão, que falou de forma positiva sobre tudo que ouviu e gostou. Estou muito feliz com vocês aí. E tomara que a gente continue, tá? Então, seguindo em frente aí, como é premissa da gente, a gente indica um filme, uma música, qualquer produto de mídia que traga uma reflexão positiva para sua vida e que te ajude a tomar boas decisões e que te traga boas vibrações. Nas últimas semanas, o Brasil tem passado por situações inusitadas, né? Primeiro, o incêndio do Museu Nacional e depois o atentado a um deputado que está concorrendo à presidência da República. E isso tem feito a gente repensar sobre bastante coisa. Inclusive, eu gostaria que, dentro da mídia e da reflexão que eu vou trazer para vocês, trazer um pouco de opinião sobre os fatos ocorridos aí nessas últimas semanas. Ainda dentro do campo da polêmica, falando de tudo que aconteceu nessas últimas semanas, falar para vocês desse filme que também é polêmico, né? Um filme do diretor Darren Aronofsky. É difícil falar esse nome, hein? Darren Aronofsky. Esse cara é foda. Depois eu vou ver a pronúncia dele direitinho na internet. Se não for, me perdoe. Ele é o diretor de Cisne Negro e ele fez esse filme, que é chamado Mother. É um filme de 2017. Filme bem polêmico que vai trazer bastante reflexão pra gente, tanto do cenário como do próprio filme. Estrelado pela Jennifer Lawrence, que tá lindona no filme, tá bem bonita. O filme fala de uma restauradora que vive numa casa isolada em um bosque, morando com um escritor que tem um bloqueio criativo. Você vai assistindo o filme e você descobre que a narrativa é muito maior que essa. E que as situações inusitadas que acontecem ali vão te levar para um outro campo, né? E é sobre esse campo que eu vou falar hoje, o campo do sagrado, o campo da opinião, do sagrado. E de como isso interfere na nossa vida. Quantas vezes você já questionou o sagrado? E quando eu digo sagrado para você, é uma opinião convicta, tá? Não tô dizendo só no sentido religioso, mas eu tô ampliando isso. Eu conheço amigos socialistas, eu conheço amigos de direita, e eles têm uma noção diferente do que é sagrado para eles, do que é sagrado para outros, né? Então, eu pergunto para você, quantas vezes você questionou o seu sagrado? Quantas vezes você abriu sua mente para uma determinada opção de mudar de opinião ou de mudar de rumo na convicção que você estabeleceu para sua vida? É estranho a gente pensar no momento que o Brasil vive hoje, né? Um momento de Guerra Fria. Uma Guerra Fria que acabou em 1989. Todo mundo sabe, né, que era a Guerra Fria, que era uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética, que tinha um aspecto de confronto indireto, não direto, né? E o Brasil está vivendo esse momento hoje, tantos anos depois, por causa das redes sociais. Aí você fala assim, como assim por causa das redes sociais? Com o advento das redes sociais, houve polarização, né? Os lados se dividiram e direita e esquerda tomaram proporções absurdas e isso põe em risco a nossa democracia. Então é sobre isso que eu gostaria de falar também, né? Quando você questiona o seu sagrado, se você tem a capacidade de observar o ponto de vista do seu irmão, do seu amigo, e se perguntar se você está seguindo o caminho correto mesmo, ou se você está entrando numa ideologia por causa de amigos, por causa de pessoas que estão próximas a você, mas não representam diretamente a sua ideia. Você lembra quando você começou a pensar desse jeito? Se foi a sua família que te influenciou, seus amigos da faculdade, se foram os livros que você leu ou as mídias que você assistiu, você já questionou esse pensamento seu e pensou se ele realmente era o pensamento adequado, se isso se adequava a gente, ao Brasil, à política na América Latina e todas as outras coisas que englobam a nossa política em si? Uma coisa para a gente pensar e pensar bastante é por que a gente enfatiza tanto as nossas diferenças, por que a gente enfatiza tanto o que a gente tem de diferente e incentiva essa guerra cultural que tem como base os nossos valores morais, né? Que todo mundo tem um valor moral e uma base moral. Por que a gente não deixa isso de lado e procura pontos em comum, onde a gente acha uma convergência para trazer o espírito progressista que o país precisa, que as pessoas precisam para viver? A gente vive um momento de desemprego, a gente vive um momento de falta de saneamento básico, onde as pessoas no Brasil precisam realmente de ajuda, e a gente se concentra no nosso conflito, quando na verdade nós precisávamos nos encontrar como grupo, como unidade cívica, e ver o que a gente tem em comum, ou o que a gente quer em comum, para buscar o melhor para o Brasil. E aqui fica uma maneira de como a gente combate isso. Que a primeira é questionar, procurar ver dentro de você, sem interferência de quem que for, o que você acredita de verdade. Você tem que pensar nisso. O próximo passo é tolerar as escolhas e respeitar a opinião do próximo. E o terceiro passo é procurar um ponto em comum em que atenda a necessidade de ambas as pessoas, deixando de lado um pouco as diferenças. Fazendo isso, a gente já cria a possibilidade de ser mais forte, de criar um estado mais forte e uma conjuntura de acordo para que a gente realmente possa progredir nesse país, né? A gente está muito atrás do que a gente deveria estar hoje. Todo ano os partidos políticos fazem coligações. Essas coligações têm como objetivo os interesses dos partidos ou até mesmo do Congresso ou do Senado em geral. O interesse do cidadão fica sempre para segundo plano, porque, na verdade, o que eles querem é manter a manutenção do poder deles. Então, qual o interesse dessa galera em mascarar as verdadeiras prioridades do país, né? Qual o interesse dessa galera em manter o grupo desunido, desfocado, sendo que eles acabam lucrando com isso de alguma forma? A gente tem que parar para pensar que a gente está num tabuleiro de xadrez e a gente não é rei nem rainha, a gente é peão. Então a gente tem que evitar essas movimentações, porque a gente está cansado de ser sacrificado. O brasileiro está cansado de ser sacrificado nesse tabuleiro de xadrez. Está na hora da gente tomar posição, a posição que a gente tem que tomar. E mais uma vez eu encerro o nosso podcast aí. Eu gostaria de agradecer você que parou para ouvir até agora, que se interessou. Gostaria que vocês continuassem comentando como foi feito e trazendo ideias, dando sugestão e fazendo crítica, que eu mandei a merda na última, mas eu tava brincando, tá, gente? Pode fazer crítica à vontade aí, a crítica ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a evoluir, tá bom? Um abraço a todos aí, até o próximo podcast. Continue ouvindo o Coletivo Insano, tá? Coletivo Insano, que não tem nome mais apropriado pra ele, é insano mesmo, é bacana pra caramba. Conto com vocês até o próximo podcast aí. Um abração.